Jesus é brasileiro e anda do meu lado. Jesus é o teu pastor, ai Joe, fica ligado. Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ditado do mais velho, por sinal que é mais sabido. Eu era um pivete, neguinho de favela. Meu pai um baianão que viveu vendo novela. Com medo de avião, escuto Belchior. E eu no meio da rua, aprendendo que é pior. E esse cara aí, ó, que pensa que é pastor, que em vez de cantar rap, fica fazendo louvor. Meu nome é Lucifer, aí cê analisa, que eu posso te dar tudo, desde o sol até a brisa. Tá vendo essa mulher, bonita, né, gostosa? Aquele é o karatê, campeão de verso e prosa. Lá fora tem um golfe em sua cara, GTI. Dinheiro, gasolina, só pra você me servir. Eu vim pra destruir, roubar também matar. Cês acham que o Jesus desse cara vai aguentar? Todo aquele que crê, também for batizado, seu nome estará lá no livro colocado. Cuidado, ó irmão, a vida é dois caminhos. O largo te afunda, o que te salva tem espinho. Eu creio num Jesus, igual eu nunca vi. Um Deus que é de Jacó, de Moisés ou de Davi. Meu primeiro contato foi num assalto a banco. Até eu vou narrar, olha só, fica ganhando. Colei na giratória e ela tinha sensor. O pé de porco arisco já sacou e engatilhou. Fez levantar a blusa, também minha camisa. Encolhi a barriga pra pistola não ser vista. O guarda vacilou, a porta destravou. Confesso que na hora o meu bobo disparou. Joelho trepidou, quase eu caí no chão. Cê deve até lembrar, nego, terceira opção. O segundo contato foi dentro da cadeia. Jesus quer te salvar, te levar pra Santa Ceia. Obrigado, ó irmão, eu quero é ir embora. Daqui da detenção, meu barato é sair fora. Aí cê quer ir embora, quer ter sua liberdade. Vamos negociar, não vem bolado, eu sou craque. Te ofereci mulher, ligeiro cê não quis. Tá tipo São Tomé, o que cê não vê não diz. Agora é o seguinte, ó, é pegar ou largar. Tá vendo o PM da muralha lá e pá? Conheço, ele é meu e eu que mando nele. 50 mil real, você vai com a ajuda dele. Pra mim não quero nada, somente a sua alma. Cê pode desfrutar da sua carne, eu tenho calma. Enquanto isso eu ponho mais lenha na fogueira. Pra quando cê chegar, a chapa já tá vermelha. Meu filho, eu sou a luz no fundo do caminho. Desvia-te do mal, ouve, eu ande sozinho. Cê lembra o ser pivete, o cara te deu arma. Te ensinou, fala gíria, tá ligado? Muita calma, aí você cresceu e ele convidou. Vamos catar um banco aí, Cascão, já demorou. Você vai de pistola, que eu vou de matraca. Quando eu colar na porta lá de dentro, cê já saca. Eu pego o pé de porco e você vai pro cofre. Enforca o gerente, faz ele encher o malote. Aqui tá dominado, tá tudo no meu nome. Eu com essa matraca, pode vir até os homens. Aí Zé Povinhada, vai deitando no chão. O bagulho assalta banco, não desacredita não. Daqui o que eu quero é só as de 50. Pra mim comprar um Audi, ver se as cachorra aguenta. Lembra do resultado, você na detenção. Julgado, condenado a 7 anos de prisão. E fora o veneno que teve que passar. Uma pá de atrasalado que tentaram te matar. Você tem livre-arbítrio e pode escolher se eu tenho valor ou se tem ele é com você.